lutando contra o tempo, eu vou tentar chegar. Percorrer o meu caminho sem pensar em voltar. Espinhos pela frente eu sei que vou encontrar, mas nunca desistir e nem desanimar. A mídia não me vê e nem me conhece, porque não sou artista e canto rap. A forma que eu tenho pra tentar mostrar, em forma de palavras que eu quero te contar, que existe no mundo um lado diferente que é difícil de enxergar pelos presidentes. Não sabe o que acontece nas periferias, muitas mortes, desemprego, fome e agonia. Viver na miséria ninguém queria, é onde que começa o crime, na periferia. Tem poucas escolas pra tentar abrigar pessoas carentes pra poder estudar. Você vê nosso país, as estatísticas estão crescendo, favelas aumentando e pro crime é só lamento. Hospitais públicos é uma porcaria, se você chegar de manhã vai sair de tardezinha. Olha pra você e nem te examina, parece que tem nojo, preconceito predomina. Mas aí vamos lutando, com certeza melhorando, mostrando pro sistema que também somos humanos. O pavio está aceso, tic tac, toma aí, debatendo com o sistema até a bomba explodir. Vários manos aqui a favor da revolução, é um dos tracionais, tudo tá no chão. O pavio está aceso, tic tac, toma aí, debatendo com o sistema até a bomba explodir. Vários manos aqui a favor da revolução, é um dos tracionais, tudo tá no chão. A minha voz não calo, pode acreditar, eu falo a real realidade aqui está. E o mundo está assim, guerrilhando pra todo lado, nação contra nação, inocentes estão ferrados. Eles olham na TV, quando falo sobre a África é miséria, é sofrimento. Eu fico no relento, pensando até que dia vai durar o sofrimento. E não precisa ir bem longe, olha seu redor, tem muitas pessoas acabando no pó. Pessoas desabrigadas, sendo humilhadas por dormir debaixo das pontes, porque não teve nada, nem chance de tentar. Ninguém quer confiar numa pessoa humilde, que quer apenas trabalhar, conquistar o seu espaço, ser respeitada. Menos como humano, cidadão sossegado. Isso é um sonho de milhões de brasileiros. O que não teve estudo é motivo de pretexto pra sobreviver. O que eu tenho que fazer é opção, mais fácil é roubar pra comer. A fama se alastra na sociedade que julga a classe social sem piedade, mas não vou me entregar. Vou partir pro arrebento, meu rap, minha arma, pode crer, tô no veneno. O som que tem no chão, emissários do gueto, assim como MC, só falo o que eu vejo, só falo o que eu vejo. O pavio está aceso, tic tac, toma aí, debatendo com o sistema até a bomba explodir. Vários manos aqui a favor da revolução, é um dos tracionais, tudo tá no chão. O pavio está aceso, tic tac, toma aí, debatendo com o sistema até a bomba explodir. Vários manos aqui a favor da revolução, é um dos tracionais, tudo tá no chão. O sistema dificulta a gente aqui, continua, nego de fala pra mim o que fazer. Vida dura, eu vejo os manos se perdendo no rumo da sepultura. E os filhos do playboy se divertem na formatura. Tenho mais de mil razões pra ser o que sou. Revolta não nasceu comigo, a sociedade a criou. Felizmente esse mano finalmente acordou. Marionete nunca mais, o pesadelo acabou. Não posso pela mídia ser hipnotizado, transformado no embalo, inútil, fracassado. O que fazem com a gente lutar é pura injustiça. Promessas de políticos não passam de mentira. Nenhum investimento na saúde e educação, somente ML e prisão em construção da bruxa. Geópolis eram armas e drogas em nossas mãos, pra gente se matar ou ser mais um na detenção. Deus no céu dê proteção, todos que aqui estão. Ao invés de homicidas, vem com nós evolução. A levada tem meu nome, NF Redenção, resgatando meus irmãos através da informação. Emissários do gueto, acredito na expressão. Represento meus parceiros enquanto tem ar no pulmão. Vai que vai, pede break, pensando que tá bom. Rima caneta com bombeta, não vira, se liga já. Periferia precisa dos manos que tem a visão. Emissários NF, tamo junto na fusão. Na fusão. O pavio está aceso, tic tac, toma aí, debatendo com o sistema até a bomba explodir. Vários manos aqui a favor da revolução, é um dos tracionais, tudo tá no chão. O pavio está aceso, tic tac, toma aí, debatendo com o sistema até a bomba explodir. Vários manos aqui a favor da revolução, é um dos tracionais, tudo tá no chão. O pavio está aceso, tic tac, toma aí, debatendo com o sistema até a bomba explodir. Vários manos aqui a favor da revolução, é um dos tracionais, tudo tá no chão. Aí, emissários do gueto, mano, sobe a todas as quebradas do Brasil. E também quero agradecer a participação do mano NF, guerrilheiro das rimas. Aí, é nóis, paz.